MEC FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, no dia 30 de agosto de 2014, a Orquestra Sinfônica Brasileira apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro um programa inteiramente voltado para a produção do grande compositor, maestro e pianista norte-americano John Williams. Williams é unanimemente apontado como um dos mais importantes compositores de trilhas sonoras para o cinema de todos os tempos. Sua carreira, que se estende por mais de 6 décadas, é marcada por insuperáveis conquistas. Por 5 vezes ele foi agraciado com o Oscar da Academia. Ganhou também 4 Globos de Ouro, 7 prêmios da Academia Britânica e 21 Grammys. Para o Oscar, ele foi indicado nada menos do que 49 vezes. Apenas Walt Disney superou essa marca. No cinema, a criação de John Williams contribuiu para o sucesso de inúmeros diretores importantes. Ele produziu a trilha sonora de Family Plot, o último filme de Alfred Hitchcock, e participou de quase todas as obras do consagrado diretor Steven Spielberg. Williams foi o diretor artístico da Boston Pops Orchestra entre 1980 e 1993. 4 Jogos Olímpicos foram abrilhantados por sua música extraordinária. Esta edição da Rádio USB apresenta inicialmente 4 episódios da trilha sonora de Guerra nas Estrelas, filme de 1977, que contou com a direção competente de George Lucas. São eles: tema principal, tema da Princesa Leia, Marcha Imperial e Sala do Trono, episódio final. Guerra nas Estrelas mereceu 10 indicações para o Oscar. Venceu em 6 categorias, entre as quais se incluiu a trilha sonora de John Williams, originalmente gravada pela London Symphony Orchestra. No registro que passamos a apresentar, a Orquestra Sinfônica Brasileira conta com a direção de Roberto Mintiuk. Thank you. Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Roberto Minchuk, apresentamos 4 episódios da trilha sonora de Guerra nas Estrelas, composição de John Williams. Prossegue a Rádio SB com a apresentação do tema de ET, o extraterrestre. Esta trilha sonora de John Williams também foi vencedora de um Oscar. O filme, de 1982, contou com a direção de Steven Spielberg e roteiro de Melissa Mathison. Foi indicado para 9 Oscars, sagrando-se vencedor em 4 categorias. A Orquestra Sinfônica Brasileira tem a direção de Roberto Minchuk. na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Roberto Minchuk, apresentamos o tema do filme ET, o Extraterrestre, composição de John Williams. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Baseado numa novela de Peter Benchley, o filme Tubarão, dirigido por Steven Spielberg, alcançou sucesso extraordinário quando foi lançado em 1975. Isso se deveu, certamente, a um elenco de primeira grandeza, do qual faziam parte Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw. A trilha sonora de John Williams, vencedora do Oscar, também contribuiu para o êxito dessa superprodução. Roberto Minchuk conduz a Orquestra Sinfônica Brasileira. Tema de Tubarão, composição de John Williams, foi interpretado pela Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida pelo maestro Roberto Minchuk. Jurassic Park é um filme de 1993, baseado numa novela de Michael Crichton. Dirigida por Steven Spielberg, a produção fez jus a nada menos do que 20 prêmios, entre os quais 3 Oscars da Academia. O belíssimo tema que John Williams desenvolveu para essa produção de enorme sucesso é interpretado pela Orquestra Sinfônica Brasileira, que tem a condução de Roberto Minchuk. O tema de Jurassic Park, composição de John Williams, foi interpretado pela Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida pelo maestro Roberto Minchuk. Finaliza esta edição da Rádio USB outra inspiradíssima composição de John Williams. Em 1978, ele produziu a trilha sonora de Superman, filme que contou com a direção de Richard Donner. Um elenco de primeira grandeza, do qual faziam parte Marlon Brando, Gene Hackman e Christopher Reeve, contribuiu para o retumbante sucesso alcançado por essa produção. Com regência de Roberto Minchuk, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpreta o tema de Superman. Interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Roberto Minchuk, apresentamos o tema do filme Superman, composição de John Williams. Amigos ouvintes,